Ontem eu rodei na base dela. E ela falou bem assim pra mim: bimbimbão gostoso, tô com saudade de tu. Brota na base, vamos fuder gostosinho. Então novinha, se joga na minha frente. Senta com calma que tu leva só um pente. Botei de pato, puxei o teu cabelo. Agora já era, revelei o meu segredo. Agora já era, revelei o meu segredo. Ai, linguadinha no gritante, linguadinha no pique. Linguadinha no gritante, linguadinha no pai. Tu é o DJ Flavinho que te pega de jeito. Joga a cara do que te pega de jeito. Saudade de tu. Brota na base, vamos fuder gostosinho. Então novinha, se joga na minha frente. Senta com calma que tu leva só um pente. Botei de pato, puxei o teu cabelo. Agora já era, revelei o meu segredo. Agora já era, revelei o meu segredo. Ai, linguadinha no gritante, linguadinha no pique. Linguadinha no gritante, linguadinha no pai. Que te pega de jeito, joga a cara do que te pega de jeito. Linguadinha no gritar, linguadinha no pai. Linguadinha no gritar, linguadinha no pai. Tu é sempre bom, que te pega de jeito. Joga a cara do que te pega de jeito. Soak,